Chicago 6570. Sem identificação, desça e mantenha 3.000 pés, altímetro em Salvador, 10114. Chegada Mari. Da presente em Voitap. Bom dia, boa noite, 65, livrando a Alfa agora. Bom dia, 65, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Tá recebendo chato também na 219, não? 219, tá 5/5, no informado da Juliette, 1865. Primo, só para confirmar, passar a informação pro técnico, o Thiago que tá recebendo na 1186, quando a portadora tá aberta ou quando tá, ainda vai transmitir, já começa o Thiago. Intermitente, ó. X, era por vez X, depois fica claro e o controle também, no 208. De graça, 1865. Solo, 3171, na posição número 4, pushback funcionamento. Mais um minuto para iniciar o da 371, não? Pois não, um minuto. Contato 3328, 31 a bordo, 4 horas e 5, alterna Maceió. 3, parte principal, foi segunda direita via Indy Alpha, com temperatura em 1,8, decimal meia dúzia, altímetro 1,0,4, então bom voo e bom dia. Estabilizado o localizador, bom, no 759. Bom, no 759, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 1,8, decimal 62. 18,62, bom, no 759. Obrigado, bom trabalho. Dando setor, previsando mais 5 minutos, Azul 4040, aguarde. 71 no portão 4, está livre, chame táxi. Livre, chama para o táxi. Está 3171. 01 está 5 milhas para a cabeceira 10, o senhor é o número 2. O presente está autorizado a 2 mil pés, com 1014, livre LS aqui para o 0, chama estabilizado. ONU 093, essa identificação, desse mantenha 4 mil pés, altímetro em Salvador 10 no 4, chegada bom. Eu trip 5. 5328. Três, dois, oito. Contato radar na decolagem, submonte 190, saída da PUCA. Solicita o 250 para Campina Grande. 250, confirma? Oi, chefe. Gente, aguarde. Solo, está 3171 para o PAC. 167 a bordo, 4 horas de autonomia, então será no Galeão. 107 6067 direita em de alfa, com espera torre 1086, o altímetro no 014, então bom voo e bom dia, 0307 ou não? Excelente dia, 1094, até o ponto de espera torre 1862, está 317 ou não? O 40, coordena clique de solo após a liberação à retaguarda do repouso da TAM, após o mesmo início, chame táxi do 4040. Dia 3153, essa é a identificação, desse mantém 5 mil pés, o altímetro em Salvador 904, chegada mais, corrigindo, bom fim. Fala Salvador, bom dia, gol 1759, livrou na sua escuta. Gol 1759, táxi Alfa, reporta antes da Juliette com ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, gol 1759. Trip 5328, voo direto Campina Grande, subindo a 250. Campina Grande, 250. Victor Juliette, Bono 759. Destino portão 9, em volume 759, no través do portão 8, fico atento à viatura Follow Me, siga até o portão 09, em volume 759. Gente, ingresso Juliette, no través do 08, segue Follow Me até a posição 09, em volume 759. De Alfa, ponto de operação 186, altímetro no 014, bom voo, bom dia, Azul 4040. Iniciando redução, 098, Alfa, estabilizado, localizador 10. Alfa, 6570, complete aproximação LS, chama a Torre Salvador em 18, decimal 62. 1262, obrigado, bom dia. Dan 3, 171, bom dia. 3171, contato radar decolagem, submontanha 360, após 2000, vai Leda. Após 2000, Leda da presente, Dan 3171. Oito nono, líder DS, desça para 2000, chama estabilizado. Descendo para 2000, chama na estabilizado, no NRS, 98. Vitor Hotel, formação Lima, destino Serra Bravo Lima Oscar, nível 430. Bono 093, desça para 3000 pés. 53, desça para 4000 pés. Bravo Lima Oscar, nível 430, está autorizado. A rota será Vitória da Conquista, Vitor Charlie Oscar, Vitória da Conquista, após direto Rubik, o meu uniforme Bravo India Charlie, após direto November India Sierra, November India, Nisney, após direto Romeu Papa Romeu, em Verão Preto, após conforme rota do plano, Nicolau Dono 7 com curva direita, na subida Arbor, Alfa Romeu Bravo Oscar Romeu Arbor, após vai voar Elefa, após Elefa, direto Vitória da Conquista, aciona 5174, controle 120 decimal 8. Plano localizador, Rio 98. Rio 98 no ONU, complete aproximação, ele é Xanatou em 1862. 186 e 989, né? estacionamento, preciso abordar? Liberacional e para o táxi, vai chamar a torre 118-6. O último entrou no 014, tem um bom voo, bom dia, papai, Vitor Hotel. No 093 LLS, está para 2000 pés. Chame estabilizado no localizador. LLS, com o estabilizado no 014 ou 0353, desce para 3000. Desumo 71, chame o centro Recife 3325, alterna 3395. Recife 13325, alternando 13395. 3171, bom dia. Trip 5328, chame o centro Recife 2085, alterna 2545. 2085, muito obrigado e bom trabalho. E aí, o 91, táxi de Alfa, pós quilo, pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 08. Alfa, quilo 08, 98, não. Na guarda, alguns instantes ao ingressar no pátio 3, agora a presença do sinalizador na posição 8 mesmo vai efetuar o balizamento do ABS à frente, ok? É, Dia controle, esse é o azul 4040, decolou, mantendo a proa ainda. Azul 4040, contato radar decolagem, submontanha 340. Após cruzar 2000, Leda. Direto 340, após 2000, Leda, ok, vambora. ZERO-9-3 estabilizar. Afio. Pra te aproximação LS, chame a torre Salvador, é 1-1-8 desse momento. 18-65, obrigado. 18-6-12. 18-6, obrigado. Forma chiado, morte na frequência 208. Plano de sistema, o 355 no 4, vou checar junto à sala LS agora. C3153, leve LS, desceu para 2000, chama estabilizado no localizador, altímetro permanece em 1014. 72000, leve LS, está em 353. Estabilizado, tá, 3153. 3153, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 1-1-8, decimal 62. Com a torre até já, 3153. Paulo, 093, taxi via Alfa, reportamento da Juliette para ingresso. E façam um teste para a gente na frequência 10895. 1895? Primo, 1895 para teste e vai reportar a cidade Juliette para ingresso. Salvador, Gono, 03. 3, como recebe? 5. 10. Graças. Vitória, até o livro de decolagem, pistão na 7, vento 2, 0, 0 grau, 0, 4 horas. Vai prosseguir via Juliette, pistão portão 11, 1-1, no através do 8, vai seguir a vetro Follow Me. Então nós vamos para o 1-1, através do 8, segue o Follow Me, autorizado, ingresso ao quarto curso da nossa lista. Tema. Adoro, o 3153. 53, bom dia, táxi de Alfa, foi Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, bom dia, tá 353. Paulo, boa noite, 865, tá ciente da informação. Mike, por gentileza, poderia adiantar a saída pra Brasília? Brasília, Arbora Elefa. Ah, Arbora Elefa, tá na escuta quando pronto, 360. Já não temos o plano de sistema, confirma o horário? É mais tarde mesmo, senhor, aos 38. Papa Franco, Papa Victor Hotel. Patango, Papa Victor Hotel, contato radar, seu paro 430, FEDAR. Ok. Ai, contato, para o nível 430. Quatro, está pronto, cooperar com a G190. Autorizado a chegada BOF, desse para 4 mil pés, ajuste no 014. 6-0, está autorizado para Aracaju, o 5554. Via Golfo 677, aerovia, decolada 10 com curva esquerda, na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju, acionando 0263, controle 120, decimal 8, torre 118, 95. Subida, o 5554, corrigindo, vai fazer o perfil da subida Conde, com curva esquerda após a decolagem, subida Conde. Estou no faixa 3, chame pronto, 5554. Unia Galeão, nível 360 está autorizado, aerovia Pesolo 10, até ESMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, ESMAP, após ESMAP, conforme rota do plano de voo, decolada 10 com curva à direita após decolagem na subida da EL, transição Motiva, da EL Leda Motiva, aciona 5415, controle 120.8. Da EL após voa Leda, após Leda, Motiva. Ativo, subida da EL, transição Motiva, 963, chame pronto, pushback, acionamento. Pronto, cópia Brasília. Papatango, Papá Vitor Hotel, chama Recife na frequência 1260. 260, bom quatro, chame pronto para táxi. Pet, Fondani com a equipe do Solo, chame pronto, 355 no 4. Salvador, bom dia, o Azul 4201, não copia a informação mais, campanha 340. Azul 4201 no Campinas, nível 340 está autorizado, rota Upper Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após prossegue na Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, depois direto Trive e após Trive conforme rota do plano, decolada 10 com curva direita na subida da EL, transição Motiva, aciona 5407, controle 120.8. Ok, Oceano Azul 4201 até Campinas, autorizado nível 340 de Upper Zulu 190, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Romeu, Bravo Hotel Zulu, corrigindo, Trilha e Rota do Plano, decola na Dael, Motiva, o transponder 5407, o controle 120, decimal 8401. Subida Dael, transição Motiva, Dael, Leda, após Motiva. Dael, Leda, Motiva, pro 4201. Alerta Azul 4201, chame pronto, pushback, funcionamento. Chamaré o 4201. Oito na escuta, cópia Brasília. Pátio 3, pátio principal, após Índia e Alfa, ponte 010, torre 118, decimal 95, altímetro 014, bom voo 355 no 4. Desce para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2 mil pés, informarei estabilizado, 3597 Delta. Geral 9970, autorizado a chegada a Mário, desça para o 050. Itap. Itap. Cono 4, linha decola da 10, vento 210 graus com 3 nós. Visado TAM 3517. TAM 3517, torre, 1-1895. 1-1-8-1-5, confirme. 9-5. 9-5, sim. Salvador, TAM 3517, estabilizado, baixar travado. TAM 3517, aguarde pista livre. Aguarde TAM 3517. TAM 3517, vento 210 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 4, livre pouso no 1-0. Pouso autorizado no 0, TAM 3517. Trip 55 no 4, decolado 1-1-8, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, bom dia. Salvador, bom dia, Chamei 2-1-1, Chamei 2-1-1, Galeão. 5-5 no 4, contato radar, só parou no 3-0 na saída Conde. 1-3-0, saída Conde, 5-5 no 4. Autoriza direto Conde para o 5-5 no 4? Autorizado. Trato. TAM 3-5 no 7, solo aos 2-1, um, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, boa. Rápido. Pronto, prossiga, senhoria. Autorizado Salvador Brasília, nível 360. Decola 1-0, curva à direita, saída arbor, transição elefa, e é o peso 1-7. 5-4-2-2 é o transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado Salvador Brasília, 360, 1-0, direita, boa elefa, peso 1-7, 5-4-2-2, 2-0-8, 1-8-6-5. Boa noite, mestre, você também é correto, chame pronto na 06. 06, vai informar, 1-8-6-5, obrigado. Puxa, né, 621, não copia? O 1963, quando tem que precisar, o chame para o táxi. O 3597 livrou da nossa escuda, só. TAM 3597, bom dia, Alfa Juliette 05 ao portão. 05, TAM 3597. O Xené 6211 não copia? Copia. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, decolada 1-0, curva direita, saída da Euleda Motiva. Eu fiz o 10 SMAP, direto Lurto, direto Barbacena, conforme a rota do plano de voo. 5411 é o transponder, controle 120.8. Ok, atualizado Galeão, nível 360. Mote. Xalém 211, o transponder e o finalzinho da rota escutei muito baixo. Por gentileza, confirme o transponder copiado e o nível autorizado. Ativo, nível 360, o transponder 5411. Puxa, 662. Puxa, jamento correto, chamei pronto no 03. Vamos lá. Salvador, azul 4201, no bloco 8, puxa, Tem de Golo 963, chamei pronto, por gentileza. Azul 4201, puxa, acionamento no 8. Azul 4201, no convidei que se solta, chame para o táxi. Chama para o táxi, 4201. Azul 4201, livre táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre em 118 decimal, 5 horas, ajustando na 0, no 5, bom voo. Tô muito bom dia, vou sacar o 6570. Ah, chame a 570, prossiga. Precisa nossa autorização para Recife nível 370. Gente, ainda não possui o plano do senhor. Quando pronto, chamo cópia. Ok, muito obrigado. Salvador, bom dia, bom 0093, sentido Mike, portão 11 com 5400. 11093, Mike confere, autorizado Salvador com fins, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da Eule da Motiva, via Peugeot 16. Decola da 10 direita, 5420, transponder, controle operando 120, destino 8. Pode ir a 9970, reparte terra. Esquerda, né, Leda Motiva, 5420, chama o recorde progresso, gol 09. Voo 093, 5420, transponde, afirmo, decola 10 com curva direita no perfil da saída da Euleda. Recotejando, 10 esquerda da Euleda, depois é Motiva, 5420. Curva à direita, no 10093, curva à direita, no vestido da saída da El, direita. Direita, direita, da El, direita, da El. Protejamento, agora correto, me pronto no 11. Confirma o seu livre táxi até o ponto de espera, via faixa principal, enviando o ponto de espera à torre, em 1 no 8 decimal 95, o ajuste 1095. Pé 2 no 1 para o posto de estacionamento 03. Pé 2 no 1 após a passagem do bonde da Gol. A sua cauda, por aqui, solo chanta o táxi. Pode estar fazendo o gol autorizado, chama táxi, né? 2 minutos. Após o federal, na curta final, a linha mantém no 04201. Boa noite, 65, gate 612, pushback acionar. 1865, autorizado, sentar o táxi. Repassar para o táxi, 1865. Federal 9970, bom dia. Autorizar táxi Alfa Kilo, passo 3, quando lá tem seu sinalizador, remota 306. Obrigado. Com 963, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantenho no zero. Geral 9970, o solo voltando. Proxite. A remota, a Israel modificou a remota do senhor, por gentileza 4 agora. 4. Uno, decolado aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 7208, 4209. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4201, decolona da El, passou mil pés. Azul 4201, contato radar, só para o 340, na saída da El Leda. Da El Leda, confirmando o nível. 340. 340, obrigado. Solicito o táxi PLT 169 agora, 169, 3 horas e 40, palma. Gente, livre táxi até o ponto de espera, retaguarda do Airbus do Chané. No ponto de espera vai chamar a torre, 118 decimal 95, ajustina 05, bom voo. Autorizado o táxi, retaguarda Bianca, pode estar no 18.95 no 015, 1865, bom dia. Confirme 320, autonomia? Certo. Ele táxi até o ponto de espera Índia, no ponto de espera Torre, 118 decimal 95, ajuste no 05. Certo. Qual é a equipe de solo, chame para o táxi? Chamará para o táxi, gol 1093. 5-0.